jangadeiro segura a jangada, que é de madrugada e o vento chegou. O jangadeiro na sua jangada só leva saudades de alguém que ficou. O jangadeiro segura a jangada, que é de madrugada e o vento chegou. O jangadeiro na sua jangada só leva saudades de alguém que ficou. O jangadeiro que vai navegando com o lenço acenando é porque vai embora. O jangadeiro vai se despedindo, eu também já vou indo, chegou minha hora. O jangadeiro vai se despedindo, eu também já vou indo, chegou minha hora. Chegou minha hora.